Começando mais um 99 Vidas Bônus, esse podcast extra exclusivo para você que é assinante do 99 Vidas. Seja muito bem-vindo. Eu sou o Júlio de Frito, sou o Júlio Mesquita. Hello. É, Evandro de Fritras. Olá, jovens, bebam Fritras. Água. Bruno não tá aqui. Olha só, vamos responder perguntinhas que os nossos ouvintes mandaram. Moura. No Hotmart Sparkle. O Felipe, o Evandro, desdenhou. Dizendo assim, vai botar essa pergunta aí, não vai, ninguém vai mandar agora. Aí, tipo, 2 minutos depois, 15 perguntas. Não, mas foi uma semana atrás, pô. Mas em algum momento passou 2 minutos. Não, mas realmente teve tanta pergunta. Eu realmente não. Eu não tinha me ligado. Assim, meu Deus, o pessoal recebe notificação no celular. Funciona a notificação do celular. É, porque eu não uso o aplicativo. Eu entro no site da Hotmart. Eu também. E aí eu não tinha sacado que a galera recebe uma notificação quando você posta um bagulho novo, né? Sim. Vamos lá, vamos para um assunto que os ouvintes adoram, Sérgio Martins. Previsões futebolísticas pro próximo ano. Não, uma absurda e uma plausível. Acabou de assistir o Campeonato Brasileiro. Absurdo, Botafogo vai ser campeão. Ano que vem? Sim, é absurdo, não vai ser. Se não, não for vai esse ser, ano. Não acho que vai ser, não. Flamengo chega forte. Flamengo disputa tudo de novo. Entendi. Tite mania? Tite é muito bom e o time é foda. E o Palmeiras vai disputar tudo de novo também, essa porra aí, não tem jeito. Tiramos a Espanha. Eu acho que... Uma absurda e uma plausível. Uma absurda é que o Cruzeiro Esporte Clube vai estar na Libertadores 2025, hein? Caraca, vai fazer uma campanha mágica. Série B tá dando vaga pra Libertadores agora? Mudou? Agora não tem como mais, né? Finalmente, os caras do Cruzeiro vão entender que nós temos que botar a base pra jogar, porque os poucos caras que estão jogando bola nesses últimos 10 jogos aí são os caras da base e o Cruzeiro tá, tipo assim, precisando engrenar essa galera. O Cruzeiro não vai cair esse ano. E o Cruzeiro vai engatar, né? Uma Libertadores esquisita aí, um sexto lugar, tá ligado? Uma pré-Libertadores maluca em 2025. Agora uma bem plausível, vou jogar uma plausível aqui, que pra uma galera não vai ser, é que o Tite não vai ser técnico do Flamengo até o fim do ano de 2024. Caraca, aí é tenso. Felipe, falando em Cruzeiro, vocês já viram o... Flamengo tem estabilidade política pra aguentar o Tite. Bota o áudio aí, essa ideia, Edu. Você já viu o vídeo do cara reclamando que a imagem do... A iluminação do estádio tá muito escura? Não, não vi. Por favor, 30 segundinhos, mano. Presta atenção de vocês. Cadê? É um dos melhores vídeos fala da vida, pô. Fala muito. Porra. Se liga. Fala muito. O cara tá narrando o jogo. Aí, manda um link do TikTok aí, mas dá pra ver. Aí ele reclama que tá muito escura a iluminação do estádio. Olha o motivo. Não, porque eu tô achando a iluminação do Independência muito fraca, tá escuro. Você tá de óculos escuros, irmão. Tira o óculos. Não, ele tá de óculos escuros. Ah, é verdade, eu esqueci. É, agora ficou claro, realmente. 17 horas 42 minutos. É, deixa pra lá, vai. Vai descendo a equipe do América. Esqueci que eu tava de óculos, gente. Olha, você falou pro dele a vez e eu olhei pra você, tá zoando, né? Porque esse óculos do Marcos não tá escuro, cara. Ah, já vi sim. O cara, mano, é muito maravilhoso, porra. Eu já vi esse vídeozinho. Como ele não percebeu? Cara, esse vídeo de óculos escuros. Caraca, inacreditável. Parece... Careca de óculos. Tava... A skin do careca de óculos escuro é um negócio tão... Exato. Enraizado, né, na parada do cara. O cara mandou me esqueci que eu tava de óculos. Não, e você vê ele tirando. É muito bom que no vídeo você vê ele tirando pra conferir se é isso mesmo. E o parceiro dele rindo pra caralho. Sim. Bom demais, cara. Sou cruzado. Ó, minha previsão, tá? Uma absurda e uma plausível. Plausível. O Fortaleza vai ganhar um campeonato nacional. Não sei se Copa do Brasil. O brasileiro. Só tem os dois. Só tem dois, é, né? Muito difícil, eu acho, só cara. Tem os dois. Porque o brasileiro é muito difícil mesmo. Esse rolê de viajar fode muito. Não. Acho que a previsão boa seria um campeonato nacional ou internacional. Uma sul-americana da vida novo. E tudo. É. Eu acho que é plausível. Não, o Fortaleza é um novo Diniz, cara. Uma hora ou outra vai ganhar alguma coisa da hora, tá ligado? Eu vou trazer outra coisa aqui, Jurandinho. O Vojvoda vai ser o técnico do Fortaleza ano que vem no Campeonato Brasileiro? Tem que ser. O nosso Vou dizer o seguinte: o fim desse ano não tá sendo muito fácil pra exatamente. Ele. Exatamente. Tá? E não sei se ele vai permanecer. Eu torço pra que permaneça, porque o contrato dele é até o final de 2024, né? Então eu acredito que ele pode permanecer sim. Mas assim, nós estamos pra ter umas danças de time grande aí de novo, de técnico, né? O Abel aí. O próprio Filipão não é certeza que vai ficar no Galo, apesar da campanha boa no final. Deus, você tá triste com tanto Abel Ferreira no Brasil, Felipe? É, um já pouco. Pode ir fora. Já tá bom. O futebol tá... Pô, é um campeonato foda desse, tá ligado? Cheio de reviravolta, vai, no final, o Palmeiras vai ser campeão. Porra, vai tomar no cu. Agora, uma absurda, tá? Uma absurda. 2024, o Santos vai ganhar a Série B. Não cai não, será que cai? Então já deduz, né, que vai absurdo cair. Absurdo seria assim, o Santos não vai ganhar a Série B, porque cair vai cair. É, se cair tem que ganhar, não tem como. Mas acho que não vai cair não, o resto é muito ruim. O foda é que esse podcast só sai quando acabar o Campeonato Brasileiro. Tudo, né? Vai faltar a última rodada, né? Erramos tudo, né, no final das contas sobre isso. É, vamos lá. Samuel Regis Silva, qual a viagem dos sonhos de cada um? Viagem dos sonhos? Porque tem muito dinheiro. É, o negócio aqui. Cara, eu quero muito ir pra um país da Ásia, assim. Deve ser muito foda. O Japão, principalmente, né? Acho Japão que o Japão é o mais foda, assim, pra mim. Eu quero muito pra China também um dia. Só que a China seria um bagulho... Queria muito ir pra Coreia do Sul, cara. Coreia do Sul e Japão são dois lugares que eu queria muito conhecer. Não sou do K-pop, não. Não sou do K-pop. É, mas é só K-pop, né, mano? Dorama, mano. Eu sou menos ainda. Mas não é só isso, né? E o cinema da Coreia do Sul, que é um excelente, mas eu assisto daqui, ué. Imagina, vai pra Coreia do Sul pra ir. Vou ver lá, não vou conseguir entender nada. Não vai ter legenda lá, não. No cinema, né? É. Estranho não ter legenda. A África também deve ser muito foda. Deve ser foda. Muito diferente. É, da África eu já fui pro Egito, né? E Pô, eu queria muito também. É, o norte da África ali, um dia. Mas, quando eu fui, a gente falou recentemente, até no 99 mesmo, quando eu fui pra Rússia, foi um lugar, tipo, muito diferente que eu fui, mas ainda assim é uma parada que você tem uma conexão, né? É. Lembra um pouco o nosso mundo ocidental aqui, até bastante, né? Até pelo tempo e tal, né? Só que aí já foi um baque de diferença eu não consigo nem... Cultural, né? É difícil até explicar, mas, tipo, eu senti... A sensação que eu tinha de estar ali era um negócio muito diferente, né? Que eu não senti quando eu tava nos outros países da Europa, por exemplo. Sim. É, porque eles são bem diferentes da gente também, mas você enxerga a similaridade, você já conhece por causa disso. É, você tem uma parada meio metrópole, assim, né? Você e também que você já... conhece por causa de tudo que você foi exposto de cultura dessa galera, assim, desse jeito, né? O Egito, pra mim, foi o lugar mais diferente de todos, assim. Pois é, e eu acho que uns lugares desses, assim, é, tipo, um Japão é um bagulho que vai ser... E é uma coisa que a turma não se toca, que o Egito, ele é... Parte dele é litoral. É, que é bem no norte, né? É, bem... É no extremo norte mesmo, assim, né? Extremo norte, quase nordeste, assim, mas é no norte. E aí, uma coisa que a gente... A imagem, quando você lembra do Egito, você não lembra de praia. Não é a memória, né, que vem de praia. Deserto e pirâmide é uma coisa que mais vem na cabeça, né? E aí, tipo, Alexandria, né? Alexandria é uma parte marítima ali, gigantesca ali, é muito foda. Cara, história, né? História da humanidade tá ali, né? É doideira isso, mano. Eu gosto muito desses lugares que tem riqueza histórica, assim. O Cairo, que você foi, é um lugar que eu quero muito ir, assim, também. É, tipo, o Cairo, eu acho que fosse, tipo, cinco cidades que eu quero ir. Cairo, que agora é um choque cultural grande, tá? É assim, é muito diferente. É um negócio que você tem que se preparar psicologicamente pra ver algumas coisas, assim. É um país muito... Muito diferente, né? Com uma cultura aí bem específica, sabe? É bem difícil, assim. Sabe um negócio que me chocou pra caramba, assim? Eu lembro quando começou a doideira do Google Maps. E a gente começou a ter esse acesso e era um bagulho foda, assim. E aí, exatamente pro Egito e perceber o quão perto as pirâmides são da cidade, né? É, você tá na cidade... Porque a gente via as imagens das pirâmides na TV, você via, tipo, um deserto. E você fala, pô, esse bagulho deve ser no meio do nada, essas pirâmides, deve ser um saco pra chegar lá. E aí eu lembro de abrir o Google Maps e aí descobri que, tipo, porra, mano, dá pra ver a pirâmide todo lado dessa porra dessa cidade. Dá pra ver de longe, né? Não, não é nem de longe, é muito perto. Não, tipo assim, você tá na cidade, vira o pescoço e vê, né? E vê a pirâmide, porque é do lado. É uma coisa que impressiona todo turista, cara. Todo turista, quando chega no Cairo, você tá andando na cidade de carro e você olha meio que pro lado, assim. É que nem quando você tá no Rio de Janeiro e vê o Cristian Detour, sabe? Né? E é foda porque é um negócio impressionante, porque é muito grande, mano. É muito grande. É meio surreal mesmo. É um lugar realmente muito foda pra conhecer. Eu espero ir um dia. Mas é um negócio fantástico. Eu queria muito conhecer alguns países da Ásia também, assim, o próprio... Índia, se for muito fora, assim, é meu top 1, eu acho, hein? Deve ser muito doideira, animal, mano. Puta merda. Eu queria ter, tipo, uma grana foda pra poder fazer uma viagem louca pela China mesmo, porque a China é um país muito diferente... Dentro dela, né? É um país que tem um tanto de coisa diferente, assim, cultura diferente. A Índia também tem muito disso, né? Sabe um lugar que eu queria ir, Felipe? Nova Zelândia. Gostaria bem de conhecer a Nova Zelândia. Deve ser da hora. Tem família morando lá, vou ver se um dia eu dou uma... Pelo menos salvo a grana da hospedagem. Negócio que viajar tá cada vez mais caro, né? Cada vez mais caro, assim, tá tornando inviável quase. Viajar pra... Aqui no Brasil é foda porque às vezes... Às vezes é mais barato você viajar pra América do Sul do que viajar pra dentro do Brasil, sabe? E aí é meio bizarro, assim, sabe? Mas o Evandro foi pra Argentina, né, recente? Foi pro Chile também? Foi pra Argentina esse ano e o Chile ano passado. É. E são dois lugares que dá pra voltar tranquilamente. Lugares grandes, né? A gente passa pouco tempo também, né? A gente acha, vou do Chile. Aí o cara passa dois dias e acha que vai conheceu Santiago, o Chile, né? Tem que tentar. Eu fiquei 7 dias, foi pouco também. Mas eu fui no Atacama, que foi bem diferente. Foi Atacama bem maneiro. É muito foda, caralho. Puta que pariu, mano. Ano que vem eu quero ir pro Peru, hein? Culinária peruana. Machu Picchu. É um negócio. Vamos lá. O Pablo de Souza Nascimento. Qual o jogo que conseguiu arrancar lágrimas de vocês? Vários, né? Tem vários aqui. Journey foi foda. Journey deles, o Celeste é um deles, o Life Strange é um deles. Braid lá atrás foi um. O Braid. É engraçado que eu sempre falo do primeiro Red Dead Redemption, que é mais pela surpresa, sabe? Mas é porque é o envolvimento que você tem tão grande com o personagem que você não espera que isso vai acontecer, né? Uhum. No primeiro Red Dead. E aí realmente foi emocionante ali pra mim. The Last of Us, né? The Last of Us são dois jogos, né? Parte bem emocionantes, né? Pegou. Parte 2 é foda. Parte o jogo que eu mais chorei, já falei isso algumas vezes nos programas, tá? O Last Guardian. Pra mim foi o que eu mais chorei bizarro. Largado mesmo. É o Rime. O Demon, hein? O Rime, o jogo que a gente falou no programa também. Teve um two-pack. O Demon tá parecendo uma criança que foi abandonada foda. Pelos pais. Mano. A musiquinha do Tio Demon ali. Everything's Rise, né? É essa mesmo. Teve um jogo esse ano que eu chorei. Qual? É o Vemba. Não sei se vocês ouviram. Ah, eu baixei e não joguei ainda, mano. Putz, é um joguinho pequenininho e ele é tipo... Eu não vou falar bobinho, mas de ele cozinhar, é muito... De cozinhar, né? É, putz, teve uns momentos lá que, porra, pegou bem, viu? Engraçado, eu fiquei muitos anos pra poder chorar a primeira vez no videogame, mas desde então eu chorei várias vezes. Manteiga. Depois que você abre a porteira, né? Foi, vê que isso. O negócio hoje em dia tá sendo música, hein? Qualquer música que toca ali eu já tô chorando. É. Manteiga derretida do caralho. Quanto mais velho você vai ficando, mais... Eu não diria que fragilizado. O movimento é diferente. Tipo assim, o jogo, que nem o Juras aí com o Red Dead. Horas e horas e tal, e o apego e a história. A treta da música pra mim é que ela te faz lembrar. Instantaneamente você já lembra de um monte de coisa, mano. Sim. 30 segundos, 10 segundos, dependendo da música, tá ligado? Aí a música do Journey é foda, por isso a apoteose lá. É por isso que, por exemplo, jogo, eventos como, sei lá, videogames live, ela emociona tanta gente, né? E é só basicamente música, né? De vez em quando aparece alguma ceninha assim, mas o foco é na música. E a maioria das músicas você se emociona, caralho, né? Aquela, é só lendários, né? O Top Gear ao vivo que o cara tocou no piano, você escuta e você se emociona, caralho. Porque é impossível não se emocionar. É um resgate, né? Resgate que tem de memória da sua infância. É fantástico. Diego Elias Damasceno. Pergunta pra gerar discussão. Qual jogo ou franquia vocês consideram superestimados e por quê? Puta... Qual? Superestimados? Eu não entendi, rapaz. Qual jogo ou franquia vocês consideram qual superestimados? Jogo ou franquia? Eu entendi. Qual jogo da franquia? Falei, pô, qual de franquia tá falando? Qual franquia, né? Qual jogo? Superestimado? Acho que com Assassin's Creed ele é superestimado? Não, acho que ele é estimado corretamente. Acho que tem seu valor, né? Acho que ele é estimado corretamente. Acho que a Ubisoft, ela super exagera nos jogos do Assassin's Creed e eles ficam maiores do que deveriam ser, sabe? O desse ano foi o contrário, né? Foi bem pra voltar, assim, pras origens e tal. Porra, eu tô pensando aqui. A gente sempre dá o exemplo do Skyrim aqui que a gente não gosta, né? Eu não gosto. É, então, a gente sempre vai cair nessa, né? Eu não gosto, mas... Mas eu sei lá se é super... Olha que eu tentei jogar recentemente o Skyrim e realmente não peguei. Eu acho que tem alguns jogos que a jogabilidade acaba sendo vencida pelo tempo, né? Eu acho que o Skyrim é um desses jogos, assim. É muito difícil de jogar hoje em dia, cara. Sei lá, eu vejo a galera jogando pra caralho. Tem uns amigos que jogam pra caralho até hoje, assim, sem parar. Tudo, mano. E eu vejo ele jogando, acho legal, sacou? Mas eu pego e não acho... Não gosto mesmo. Que nem... Vou até mudar a pergunta às vezes assim, porque eu vi alguém perguntando no Twitter outro dia qual jogo que você adoraria gostar. E acho que esse foi um sentimento que eu já tive, mas hoje em dia isso não faz sentido nenhum pra mim, assim. Ou eu gosto ou não gosto do bagulho, eu não tenho que forçar a gostar. Querer gostar não, de alguma mas coisa. Eu não, mas porque eu você vê muita gente logo. Gostando, e aí você pensa assim, porra, por que eu não consigo pegar com esse daqui, né? Não, mas eu entendo essa pergunta, Felipe. Eu queria gostar de LOL, pra caralho. Mas por quê? Porque o evento jogar com a galera é o que eu curto muito. Pô, mas não tem outros jogos que você gosta que você pode fazer isso? Mas, tipo, mas o Overwatch aí da vida? O Overwatch hoje em dia ainda é de graça, vai. Mas, por exemplo, se eu fosse o Zé LOL, eu ia ficar jogando LOL com a Kat com o Jurandir na época que o Jurandir era nóis de LOL. E sempre tem assunto, cara. É um jogo que, como ele permanece, você sempre tem assunto. E tá aí até hoje, é isso. Tipo assim, eu tive a época do Rainbow Six pra caralho, lá com os moleques, beleza. O Overwatch eu jogo até hoje, acredito se quiser. Mas não é a mesma coisa, tá ligado? Eu logar no Overwatch e jogar com 4 avulsos que eu não conheço no meu time. Mas hoje, por exemplo, tu joga o Overwatch 2, né? Sim. Ou seja, você já passou por um outro jogo, né? É o mesmo. É o mesmo Overwatch, mas é o 2, entendeu? O LoL é o mesmo, cara, entendeu? Exato. Sim. Eu queria ter esse rolê de LoLzinho, chamar os caras do... O próprio Elden Ring aí, tá ligado? Vivenciar esse... O evento Elden Ring, o evento... É. Ah, você queria ter o evento Baldur's Gate? É, tá ligado? Porra, eu queria gostar, caguei, mano. Não, obviamente que eu caguei. Não vou comprar e não vou jogar nunca. E, tipo, eu também não tô nem aí pra participar do evento. Mas eu valorizo o rolê de participar do evento. Pra caralho. Eu não tenho essa... Tipo assim, sei lá. Eu jogava o Warzone com os meus amigos, assim, direto. E aí foi ter o Warzone 2, só que eu já tinha cansado dessa parada. E os caras, não, tem que voltar pra jogar. Eu falei, mano, eu não vou me forçar... Passar horas num bagulho que eu não tô afim de fazer, tá ligado? Nem que seja pra conviver com meus amigos. Sei lá, eu não. Eu fiquei pensando, pô, mano, acho que eu não tenho esse sentimento. Uma coisa que eu queria gostar, por exemplo, Minecraft. Nossa. Eu queria ser. Né, de sentar e passar horas construindo as paradinhas. Eu sempre achei muito infantil, sei lá, desde o começo, mano. Eu joguei bastante pra entender, assim, o fenômeno e tal. Eu entendi o fenômeno, mas. Bastante que eu joguei, sacou? Sei lá, umas 20 horas. Na minha cabeça, você vem assim, caraca, pra que eu vou passar 10 horas construindo esse castelo aqui? Pra quê? Exatamente, então você não precisa querer gostar, você não gosta, pô. Mas o propósito do jogo é esse. É esse, é você ter um entretenimento de estar construindo. Tipo, você pintar uma aquelas paradas de colorir, né? Que você compra na livraria. É tipo isso daí. Pra que você tá fazendo isso? Cara, é exercício, é passatempo, é sei lá, sabe? Não, mas você gosta de fazer essas coisas. Eu não gosto. Não, mas você compra esses livros de colorir? Não compro. Então pronto, pô. É isso que eu tô falando. Por que eu teria que me forçar a gostar de alguma coisa que eu já não gosto? Porque eu quero mudar o que eu sou? Eu não gosto. Mas é que eu nem gosto, eu escuto muita gente falando, por exemplo, nós três aqui, nós gostamos muito de futebol. Sim. Eu tenho diversas pessoas assim que não gostam tanto de futebol e falam assim... Caraca, eu queria gostar como vocês, assim, de querer ver os programas esportivos. Não vejo ninguém falando isso que queria gostar jogo. Igual. Eu conheço. Eu conheço também. Qual que é a vantagem disso? Hoje eu vi um vídeo só muito bom. Só tem coisa ruim de gostar tanto de futebol. Você só tá frustrado porque seu time tá ruim. E aí você tá frustrado. Se seu time tivesse que nem o Palmeiras aí ganhando tudo, irmão, você não ia tá frustrado nem a pau. O Guardiola falou um negócio esse fim de semana na entrevista pro Fred Caldeira, que é o perfeito. O normal do futebol é perder, né? Ganhar não, fi. Sim. A maioria do tempo seu time tá perdendo, não tá ganhando na história. Então, assim, não é um negócio. Não tem essa parada também, sabe? Inclusive, o Palmeiras ele passou por esse rolê recentemente, porque ele perdeu uns 6, 7 jogos. Aí todo mundo, caraca, acabou a fase do Palmeiras, né? A era de ouro do Palmeiras acabou. Aí do nada. Pô, tô a ganhar tudo. 10 anos atrás o Palmeiras tava na Série B, pô. Exatamente. Entendeu? Mas eu vi um vídeo hoje muito foda do cara botafoguense, né? No vídeo, com a cabeça do Botafogo falando. Porra, eu me peguei pensando, esses idiotas na fila do show do Rebeldes, um monte de adulto, fantasiado com gravatinha e estrela na testa. Depois eu pensei, idiota sou eu que tô de cabeça de time aqui, xingando 11 caras correndo atrás de uma bola. É isso mesmo aí, night, mano. Mesmo night, né? E outra, né? A chance da galera que foi pro show do Rebeldes se divertir se mais frustrar, do que ele indo pro estágio é muito maior, sabe? O Rebeldes não vai tomar gol no acréscimo, tá ligado? Eu queria ser fã da Taylor. A odd do show ruim do Rebelde é bem menor do que a da derrota do seu time. Você não queria ser fã da Taylor, não? Pô, muito mais fácil. Ficar lá 5 horas na fila achando da hora, do calor do caralho. Mas eu não sou, mano, tá ligado? Tipo, esse bagulho, eu acho muito foda. Eu não sou esse cara. Eu já fui a pessoa de falar, caralho, que idiotice, ó. Na época, sei lá, dos fãs do Restart. Mas, mano, hoje em dia eu tô no... Deixa os garotos brincar, tá ligado? Eu acho muito foda. Eu acho muito foda o fenômeno Rebeldes, ou Taylor Swift, ou qualquer que seja, sabe? O Elden Ring e tudo mais. Mas alguns deles eu não tenho interesse. É que a gente adora criticar o fandom dos outros, mas a gente não gosta que critique os nossos fandoms, né? A galera, por exemplo, que gosta de Marvel, tipo assim, a galera ir pro cinema do filme da Barbie, vestido de rosa, e gritando no cinema e se divertindo, não pode. Mas ele, quando aparece o Capitão América empunhando o Mjolnir, ele pode se levantar, gritar, aplaudir, a galera aí toda de cosplay, sabe? Pra mim é tudo a mesma coisa, no fim, tudo a mesma coisa. Com certeza. Fechamos aí, né? Fechamos! Eu sou o Júlio de Filho. Eu sou o Felipe Mesquita. E eu sou Evandro de Freitas. E esse foi o 99 Vidas Bônus. Nos encontramos na próxima. Tchau. In the dark. promise that I'm coming out alive. Raging heart went too far. I will never lose myself again, oh I. I was calling you, did you hear me? I lost my way, lost my way. Myself and I don't need to hide. My foolish pride paid the price. I will never leave again, I'm by your side. I was calling you, did you hear me? I lost my way, lost my way.